Et sincèrement, opa, opa, satisfaction. Sans vie d'un camp, que j'ai ta servi nous pillons. Moi chouva, moi yadam, ma paix, simplement, moi chavant. Nous sommes des si tout mourant. Évolution, professionnalisme, piada. A rapada antiga, a maioria arrumaram nada. Soube chegar, mas pararam lá na vaidade. Superstar, seu brilho hoje é miragem. Chega agora e cobre faz me rir. Mas no calor do deserto nenhum deles eu vi. De bonezinho era com os panos gringão. Lá no centrão, mas no bar eles não cola não. E sem progresso acordei e vi quanto dormi. O sucesso do meu lado tava e nunca vi. Tem que saber chegar, também saber sair. E de joelho só pra Deus que hoje habita em mim. JC de menor tio, se é pra somar eu acendo o pavio. Rimas em ação na geração do preview. Estilo é como um bunda, eu não discuto. Estilo vagabundo tem de monte, a rua tá de luto. No pé o velho Adidas, batidas por minuto. Toda a cabeça é alvo e vários negros no salvo conduto. Como mosca na teia, o caçador e a caça. Hip hop na veia, inimiga de graça. Ou você bate de frente, ou sai da frente meu parça. Só não pega de orelha, pior que areia, fumaça. Sucesso é passageiro e a prova é cabal. Um vacile já era, bem-vinda à era global. A verdade é só uma, mas cada um tem a sua. O rap não tem pai, mas a mãe é a rua. Tecnologia, o talento.